Você acabou de ouvir pela Capela FM o programa Blues and Talk. Apresentação Anderson Costa. Blues and Talk, toda sexta-feira, das 20 às 22 horas. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Uma nova estação chegou, trazendo mais alegria. Essa nova estação chegou no coração. 105,9. Rádio aquecendo você. Mais música, mais informação no seu dia a dia. Nossa rádio Capela FM. Junto a você. Aquecendo o seu coração na melhor sintonia. Todos os dias. Aquecendo o seu coração na melhor sintonia. Todos os dias. Aquecendo o seu coração na melhor sintonia. Capela FM 105.9. Aqui é bem melhor. 105.9. Nossa rádio Capela FM. Sempre com você. Capela FM, são 22:03. Para vocês que estavam ouvindo aí, né, na Capela FM, programa estreante aí, Blues and Talk. Sejam bem-vindos, uma boa noite para você. Está começando Momentos Espirituais, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 22 à meia-noite. Ouvintes da Capela FM, a emissora sempre presente no coração de todos. Estamos começando então o programa Momentos Espirituais, na sua nona edição, que objetiva levar entretenimento, ciência, curiosidades, filosofia, música e outras artes, bem como pontos de vista filosóficos e assuntos espiritualistas, pretendendo debater assuntos de ordem geral com especialistas e a participação dos ouvintes pelo telefone 3876-6846 e também pela internet, que você pode ouvir também pelo capelafm.com.br, interagir aí com a programação pelo Facebook. Uma boa noite para você, boa noite ao Marcelo, ao Cláudio e o Guilherme também. Boa noite, amigos. Uma vez mais estamos começando o programa Momentos Espirituais na Capela FM 105,9, um programa feito com carinho pela equipe do Centro Espírita Paulo de Tarso. E hoje desenvolveremos um tema cujo título escolhemos é: Você um dia será um Jorge? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Flamínio. Boa noite, ouvintes da Rádio Capela. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o programa Momentos Espirituais. Esperamos que o que tratarmos aqui hoje seja bastante útil para o nosso entendimento, para o nosso desenvolvimento, através de um conhecimento que possa nos fazer melhores. Boa noite, Guilherme, e esperamos que essas duas horas sejam proveitosas para todos nós. Queremos ainda fazer uma saudação especial ao nosso Agnello, ao nosso Marcos, que hoje não puderam participar do programa conosco devido a alguns compromissos, e em especial o Agnello, que tá lá em Batatais junto com o nosso querido Fernando, né, que também em breve participará do programa conosco, pois eles estão fazendo um trabalho muito bonito em Batatais, que é uma espécie assim de mutirão do Evangelho no Lar, que também abordaremos esse tema ao longo do programa. Iniciamos então o programa com a nossa música que é o símbolo para nós, do Fábio Júnior, intitulada Compromisso. Compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Mas o tempo a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Bem, então, iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, ao longo da semana recebemos algumas solicitações para que contássemos uma história que nós divulgamos lá em nossas preleções, em nossos trabalhos, lá na Casa Paulo de Tarso. Pode falar. E aqui também, né? Exatamente. E aqui também na rádio tivemos pedido para que nós repetíssemos essa história. Por isso que resolvemos intitular o programa de hoje: Você um dia será um Jorge? Pois bem, e essa história é uma história que está relatada no livro Kardec Prossegue, cujo autor, Adelino da Silveira, foi uma pessoa que trabalhou ativamente por vários anos com o Chico Xavier lá em Uberaba, participando daquelas visitas, participando das atividades na casa onde o Chico frequentava, né? Pois bem, então a história começa assim. Ao longo desses anos em que tenho ido a Uberaba, diz o Adelino, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as sessões do Chico se estendiam até o amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou uma última palavrinha, ainda que rápida, com o Chico, ele chamou-me a atenção pela alegria que esperava a sua vez. Trajes muito pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde com muitos remendos, um paletó de casemira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que não se quisesse, tinha-se um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para nos livrarmos dele, comprando pipoca, doce ou refrigerante, a fim de que saísse logo perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada, num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de latas emolduravam seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes um mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito, sofresse maus tratos. Muitas vezes ouvi com marcas no rosto e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava: meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram em sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era o Chico. Em casa, ele não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que, aos poucos, foi me cativando. Hoje, passados tantos anos, ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o Chico era comovente e enternecedor. Jorge, como é que vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes fico pensando que o Senhor Jesus está me espiando. Depois Jorge falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho em seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o Chico ainda dizia: agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo onde é que o Chico arruma tanta paciência. Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora, para nossa despedida, declame o verso de que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça, Jorge. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se estavam observando e sapecava inflado de orgulho. Menina, pentei o cabelo, joga as tranças para Cacunda. Queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando Jorge terminava, o riso era geral. Eu também sorria. Ele também sorria. Um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí, ele se aproximava do Chico, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto era. E olha que o Adelino convivia com o Chico, ele nunca soube quanto que o Chico dava, né? Ou seja, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, né? Depois, colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça de pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico. Ele se jogava todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico. E eu nunca ouvi ter aquele recuo instintivo como eu tivera todas as vezes devido ao seu hálito desagradável. Beijava a mão do Chico, que beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Sabe quantas vezes o Chico se limpou na presença dele ou na ausência do Jorge? Nunca, nunca o Chico se limpou. Eu que muitas vezes, ao chegar à casa do Chico, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente ao Jorge. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente fui adiando, e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada nunca. Lembro-me disso com tristeza. E as palavras do apóstolo Paulo ecoam nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, que, ao desencarnar, nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou o Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido de seus filhos. Estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele nunca faria uma promessa que não pudesse cumprir. Então essa história, meus queridos amigos, nos deixa uma lembrança agradável daquilo que estudamos ao longo da semana, que é o capítulo Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os puros de coração, devemos entender, obviamente, que estamos distantes de alcançar a pureza do coração. E isso nos faz uma reflexão por compreendermos que uma existência só, por mais longa que ela seja, é insuficiente para desenvolvermos todas as virtudes. 70, 80, 90 anos de idade, se fosse uma vida só, seriam insuficientes para desenvolvermos todas as virtudes no seu mais alto grau. E a pureza de sentimentos, a pureza de coração, sem dúvida, se encaixa entre essas virtudes. Sendo assim, compreendemos o papel importante que a reencarnação tem em nossas vidas, buscando desenvolver todas essas virtudes. E, logicamente, que a pureza, essa pureza de sentimentos, ela deve estar de mãos dadas com a humildade e tendo como símbolo ou tendo como inspiração o amor incondicional. O amor que não espera recompensas, o amor que não espera retribuição. Então, nós, antes de chamar o Cláudio, nós então vamos ouvir mais uma composição musical e retornaremos em seguida. A música que vamos ouvir agora é uma música que foi composta por Roberto Carlos, intitulada O Homem. E é uma música que tem uma história muito interessante, pois o Roberto Carlos, algumas vezes, ele foi até Uberaba visitar o Chico. E numa dessas visitas, o Chico dirigiu-se para o Roberto Carlos e disse: olha, o Emmanuel fez um texto e pediu para eu entregar para você. E você faz o que você quiser com esse texto. Os direitos autorais são seus, você fique à vontade. E aí o Roberto compôs esta música, O Homem.

Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido. Eu gostaria de só comentar uma coisa, de que eu já ouvi essa narração sobre o Jorge, do Marcelo. Na verdade é do Adelino, né? Talvez a terceira ou quarta vez, e toda vez me emociona. Exato. E principalmente agradecer ao Marcelo, porque ele fala e ele narra muito bem. E para que nós possamos entender essa história do Jorge, a gente faz uma reflexão do que é a simplicidade e a humildade. E no caso do Jorge e do Chico, representa uma demonstração realmente de pureza dos dois. Sem dúvida. O Chico, na sua maneira de atender aquela pessoa simples. E o Jorge, por ser já um ser, um espírito, que veio justamente para talvez terminar o seu estágio aqui no nosso planeta, para ir para outras esferas e acabar de desenvolver realmente a questão da humildade. Porque o Chico mesmo já falou uma vez que a humildade é uma virtude que é praticamente a última que nós adquirimos quando estamos prontos a irmos para esferas mais altas, mais superiores. E o espírito, quando ele vem reencarnar e ele aceita ter talvez um corpo frágil, uma situação de simplicidade, de humildade, onde o orgulho e o egoísmo já foi vencido, então ele vem e às vezes ele passa por situações aonde infelizmente a humanidade não entende e trata-o com chacota e às vezes até com repugnância. Com desprezo, né? Com desprezo. E Jesus, quando esteve aqui, ele demonstrou isso também. Ele recebia e tratava bem a todos, desde aquele que era não considerado pela sociedade da época como um ser inteligente ou como um possuidor de posses. Jesus tratava todos da mesma maneira e da mesma forma, com muito amor, com muita pureza. E nessa passagem do Jorge com o Chico, faz com que a gente realmente fique emocionado com isso. Porque que estágio nós estamos de atendermos ou de darmos um pouco de atenção àquele, às vezes, que mais precisa do nosso carinho, do nosso abraço e da nossa compreensão. Nós sempre desejamos estarmos próximos daqueles que fazem o que nós desejaríamos, coisas boas, que são pessoas que nos tratam bem, que são favoráveis a nós. Mas, na verdade, nós precisamos conviver com as diferenças para que nós possamos também adquirir as virtudes melhores para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E no Evangelho que é tratado esta semana na nossa casa, no Centro Espírita Paulo de Tarso, o tema semanal, né? Que é o tema semanal, Bem-aventurados os puros de coração. E nós, nessa história do Jorge, a gente vê que o Chico e o Jorge, nós poderemos com segurança considerá-los como puros de coração. E a pureza de coração exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos um modelo da verdadeira pureza. E esse modelo em Jesus, que vem, que quando ele também não era só um simples que ele atendia, ele atendeu também muitos outros que eram considerados, que não eram bem considerados pela população daquela época, e que estranhavam vendo Jesus atender também aqueles que não eram considerados como pessoas corretas, honestas ou direitas. E Jesus fez uma colocação muito importante. Ele disse: os sãos não precisam de médicos. Então, na verdade, Jesus, com os seus ensinamentos, os seus procedimentos, as suas atitudes e os seus exemplos, eram para todos, desde o simples como aquele que era considerado com poder, com coisas materiais, e que não entendiam nada da simplicidade, da humildade e ajuda daqueles mais necessitados. Sem dúvida, Cláudio, bela exposição. E você me fez lembrar, fazendo uma reflexão ainda sobre o Jorge e o Chico, nós poderíamos fazer uma comparação com um caso que tem citado lá no Evangelho, que é o caso do cego de nascença. Mas antes de relatar o caso do cego de nascença, vale nós fazermos uma pequena reflexão. Se o próprio Mestre Jesus veio recolher o Jorge, é porque o Jorge tinha méritos, não é verdade? Sem dúvida. E se ele os possuía, e sendo desprezado pela sociedade no meio que ele convivia, como nós acompanhamos pela descrição do Adelino, e enfrentando esse desprezo com coragem, enfrentando com resignação, sobretudo, ele se tornou um belo exemplo, e é um belo exemplo que, a tal ponto que nós estamos aqui discutindo o caso dele, né? E se ele possuía esses méritos, a conclusão que eu chego, ou pelo menos vamos fazer uma hipótese, né? Não que nós queiramos ser o dono da verdade, mas no mediunato ou na trajetória do Chico Xavier, uma trajetória sem dúvida missionária, certamente ele, antes de reencarnar, ele se dispôs, como espírito superior que é, ele se dispôs humildemente a participar como uma personagem que acompanharia toda essa trajetória do Chico, né? Ou seja, ele acompanharia, ele faria parte dessa trajetória do Chico, como outras histórias brilhantes, né? Se não me engano, num dos programas anteriores você fez referência ao caso da Valéria, né? Que futuramente nós podemos também relatar, e tantos outros casos belíssimos do Chico, né? E agora, fazendo uma analogia com o cego de nascença, todos nós sabemos que um cego de nascença foi levado para Jesus para ser curado, e uma vez que os seus discípulos não teriam conseguido esse objetivo. Aí Jesus pega, faz um pequeno barro com a saliva, né? Após cuspir no chão, faz um pequeno barro, coloca nas pálpebras do cego e orienta para que o cego vá se lavar na piscina de Siloé. E após ele se lavar na piscina de Siloé, ele tem a visão restituída, né? E a história é muito bela, muito profunda, né? Inclusive, Jesus o orienta a que ele fosse dar o testemunho para os sacerdotes do templo judeu, né? Uma vez que quando era obtida uma cura com essas características, né? Ou seja, curar um cego de nascença, né? Qual oftalmologista nos dias modernos tem essa capacidade, com toda a tecnologia que nós temos, né? na medicina, qual oftalmologista que consegue obter a cura de um cego de nascença, né? Pelo menos nós não temos conhecimento, né? Então, e ainda feito a cura com essa base, né? Com a base da saliva provocada pelo cuspe do Mestre Jesus. Só que, lógico, Jesus, como é o governador planetário, ele tem todos os conhecimentos, então ele sabe manipular as energias, manipular os fluidos, e certamente isso contribuiu para a cura de nascença, do cego de nascença. E vale lembrar também que, após essa cura ter sido efetuada, os discípulos ou os apóstolos indagaram a Jesus. Indagaram da seguinte maneira: Mestre, quem teria pecado? Quem teria errado? Ele que nasceu cego de nascença ou seus pais? Aí o Mestre responde: nem ele e nem os seus pais. Pois bem, se todo efeito tem uma causa, por que ele teria nascido cego desde o berço? Foi preciso passar muitos séculos para que uma resposta contida em O Livro dos Espíritos viesse esclarecer essa dúvida que acompanhou a trajetória do cego de nascença. Ou seja, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, e numa dessas perguntas, os benfeitores explicam que há espíritos que desejam uma missão de difícil concretização, uma missão considerada difícil, que vai enfrentar vários tipos de sofrimento, várias dores, porque ele quer, dessa maneira, após obter êxito, ele vai alcançar o progresso mais rapidamente, né? Então, ou seja, ele enfrentando toda aquela dor de ter nascido cego, ele conseguiria obter uma evolução mais rápida na sua caminhada. Por isso que ele quis, e ele certamente tinha méritos, né, para participar como uma das personagens retratadas na Boa Nova. E eu faço essa analogia, né? Ou seja, o Jorge também deve ter solicitado para encarnar sendo um participante na trajetória missionária do nosso Chico, né? É, bem lembrado. E também nós poderíamos fazer uma colocação de que quando você não utiliza um dos sentidos, você desenvolve os outros também. Então, às vezes, um espírito em missão, ele pode pedir um bloqueio temporário de um dos seus cinco sentidos, que é para poder desenvolver mais rapidamente os outros sentidos. Apesar de que, no caso de Jesus, nessa passagem, o Espírito também vem para ajudar Jesus a dar os exemplos àqueles que participavam com ele naquela época. Quando se fala de que Jesus, ele cuspiu e transformou o barro, hoje, pelos ensinamentos da parte científica da doutrina espírita, a gente sabe que há uma manipulação de fluidos através do ectoplasma que realmente nós produzimos organicamente. Possivelmente, eu não vou dizer que isso tenha sido dessa forma, mas possivelmente Jesus, ele tirou da boca dele ectoplasma, fez a mistura com o que tinha aí no chão e colocou nos olhos do cego, e foi passado para a história e ficou para quem observou na época, tendo sido colocado quem entendeu daquela forma. Mas tudo indica que foi o ectoplasma que Jesus tirou da boca e colocou diretamente, praticamente na vista daquele cego, fazendo uma recuperação orgânica da sua, do seu globo ocular. Sem dúvida, né, Cláudio? E isso nós vemos também com certa frequência nas casas espíritas, quando após o passe magnético, após as reuniões, né, que participamos das preleções. Então, por exemplo, a nossa casa oferece o passe magnético, né, que as pessoas que frequentam não são obrigadas a tomarem o passe, mas a maioria acaba tomando, né? Tem uma imposição de mãos, né? Isso. Que aqueles que estão preparados transmitem a bioenergia, exatamente, para aquele que está sendo assistido naquele momento e que serve para uma melhora tanto física como espiritual. E Jesus fazia isso. Jesus, quando ele estendia a mão e colocava a mão para alguém, era uma maneira de ele dar um passe. Sem dúvida. Foi o que ele orientou, inclusive, os seus discípulos após, né? Eles faziam muito isso também da imposição de mãos, né? O que eu queria concluir, né, antes de nós fazermos mais uma pausa musical, é que valeria a pena nós nos recordarmos que após o passe magnético nós oferecemos também a água fluidificada, né? Essa água fluidificada nada mais é do que uma água energizada, uma água magnetizada. E certamente a equipe espiritual que trabalha nas casas espíritas torna aquela água energizada e com compostos, né, com compostos que ainda desconhecemos o seu funcionamento na sua plenitude, mas que certamente traz uma melhora para cada uma das pessoas que lá se dirige e que faz uso dessa água fluidificada ou água energizada. Bem, então nós vamos agora para mais uma pausa musical e retornaremos em seguida fazendo comentários sobre o trabalho que o nosso Agnello está fazendo lá em Batatais junto com o Fernando. Então com vocês, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I could offer more than I could choose. But of sorrow, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who São 22 horas e 52 minutos, estamos aqui no programa Momentos Espirituais da Rádio Capela FM 105,9 e estamos à disposição dos nossos estimados ouvintes para quaisquer indagações através do telefone 3876-6846 ou pelos canais de comunicação da internet, do Facebook. Então, nós gostaríamos da participação dos ouvintes e fiquem à vontade. Nós não somos detentores de todo o conhecimento. Se não soubermos responder, diremos que não sabemos responder e que vamos estudar, mas vamos estudar o assunto. E, logicamente, se soubermos responder, responderemos aquilo que está ao nosso alcance. Bem, mas dando continuidade ao programa, esse fim de semana está sendo realizado um trabalho muito bonito na cidade de Batatais. E esse trabalho na cidade de Batatais e também nas cidades vizinhas. E é um trabalho que é feito pelos centros espíritas ali da região, em que os participantes lá de cada um desses centros, eles se reúnem e vão visitar as mais variadas casas das mais variadas pessoas de diversas classes sociais, né? Não necessariamente só a classe social menos favorecida, mas as pessoas então se dividem em grupos e vão até as casas de pessoas já previamente determinadas e fazem o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é uma atividade que merece muita atenção, muito carinho, porque realmente, quando a humanidade, toda a humanidade, fizer em suas respectivas residências o culto do Evangelho no lar, sem dúvida, nós não mais teremos ou sofreremos as agruras que temos visto. Com tantas citações infelizes que temos acompanhado cada semana, a gente ouve um relato infeliz de um crime, de das mais variadas dores que são imputadas aos nossos irmãos de humanidade. De qualquer maneira, nós gostaríamos de relembrar que, recentemente, em 2008, 2007, um físico ganhou o Prêmio Nobel de Física graças a um trabalho desenvolvido para explicar o impacto do pensamento na situação do dia a dia das grandes cidades. E esse físico elaborou o trabalho da seguinte maneira. Ele entrevistou o delegado de polícia da cidade de Washington, a capital americana, e ele perguntou para o delegado responsável qual é o xerife, né? Qual o dia, ou qual, o que faz diminuir, melhor dizendo, o que faz diminuir a criminalidade na cidade de Washington, né? E o delegado fez a referência dizendo que quando há uma nevasca, e lá no inverno as nevascas são frequentes, e realmente o inverno lá é rigoroso, quando há uma nevasca, a criminalidade diminui a níveis muito baixos, porque as pessoas não saem de casa. E não só as pessoas não saem de casa, como também os criminosos, né? Os nossos irmãos equivocados. Pois bem, o que o físico bolou então? Ele fez o seguinte, ele pediu a ajuda do FBI para que fizesse o acompanhamento do nível de criminalidade na cidade de Washington. E que ele iria, o FBI faria esse acompanhamento ao mesmo tempo que ele desenvolveria o trabalho dele. E o trabalho dele consistiu da seguinte maneira. Ele pediu para 200 pessoas que moram na cidade de Washington meditarem sobre a paz. Meditarem sobre a paz. Meditar não é necessariamente fazer orações, fazer preces. Meditar, você esvazia o seu cérebro de todo o conteúdo que ele é portador, e você vai enchendo o seu pensamento de paz. Paz, paz, paz. Bem, quando 200 pessoas na cidade de Washington estavam reunidas e meditando sobre a paz, não houve nenhum impacto na criminalidade que o FBI estava monitorando. Quando esse número subiu para 500 pessoas, também não houve modificação no acompanhamento da criminalidade. Quando esse número atingiu 1000 pessoas, lamento dizer, mas também não houve mudança. Agora, quando o número chegou a 2000 pessoas, começou a haver uma diminuição do índice de criminalidade que estava sendo acompanhado pelo FBI. E quando o número atingiu 2500 pessoas meditando sobre a paz, o índice de criminalidade na cidade de Washington, capital americana, atingiu níveis equivalentes aos de uma nevasca. Ou seja, o índice de criminalidade caiu a níveis muito baixos. E logicamente que não era período do inverno, né? Estávamos em outra época do ano. Então, essa reflexão, esse trabalho que rendeu o Prêmio Nobel de Física, faz com que nós reflitamos sobre a importância não só da meditação, como a importância do Evangelho. Sem dúvida. Não é verdade, Cláudio? É por isso que na doutrina espírita nós aprendemos de que devemos fazer o Evangelho no lar pelo menos uma vez por semana, escolhendo um horário aonde possamos estar reunidos num período aproximadamente de meia hora durante a semana, onde a maior parte dos membros da família estejam presentes. E nessa reunião do Evangelho no Lar, nós então fazemos uma leitura de um trecho do Evangelho, fazemos uma abertura com uma oração, elevando os pensamentos e agradecendo por aquilo que nós temos, né, no nosso lar, que é o nosso lar, a casa que nós moramos, os utensílios que nós temos, a nossa alimentação, a nossa saúde, a nossa vestimenta, os recursos que nos mantém, porque nós devemos agradecer a isso que nós temos, porque todos nós temos algo que precisamos agradecer. E desse agradecimento, no Evangelho, a gente faz uma abertura pedindo que o nosso lar seja higienizado, que o ambiente seja um ambiente favorável de paz, de harmonia. E na leitura do Evangelho e depois os comentários, a gente aproveita também para adquirir conhecimentos do Evangelho, porque o Evangelho é muito rico para trazer para nós orientações e bons ensinamentos, principalmente no campo do nosso relacionamento, no campo da moral, e de nós entendermos os nossos familiares e de estarmos numa situação mais agradável. O Evangelho no Lar, ele é muito importante, porque ele melhora a psicosfera do ambiente onde nós vivemos. E o nosso lar é um lugar, é um templo que nós precisamos preservar. Nós podemos ter a casa, que é a parte física, mas nós devemos ter um lar, que é a parte não só física, como também espiritual e moral. Então, o Evangelho no Lar, quanto maior for o número de famílias fazendo o Evangelho, nós vamos melhorar a psicosfera do nosso planeta, do bairro onde nós moramos, da cidade onde nós moramos, do país onde nós moramos, e assim terminando com o nosso planeta tendo uma psicosfera de pensamentos, de bons entendimentos, de boa ação fluídica que nós aprendemos. O Guilherme, que está nos acompanhando aqui desde o início do programa, deseja fazer uma observação. Queremos ouvi-lo, Guilherme. Boa noite, obrigado primeiro pelo convite da participação. Bom, eu estou fazendo o primeiro ano básico lá na Casa Espírita Paulo de Tarso, e ouvindo vocês falarem aqui, que já estão no nível de conhecimento muito maior, eu fico me perguntando se as pessoas que estão no mesmo nível que eu entendem realmente ou acreditam realmente que essa energia do pensamento consegue mudar alguma coisa. Então, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu sou muito cético em alguns assuntos, né? Eu converso muito até com a Lúcia, que é a nossa professora. Ela também se diz muito cética, ela também é muito, muito santomé, como eu. E uma das coisas que eu fiz há algum tempo atrás, que eu convido a quem tiver alguma dúvida com relação ao poder do nosso pensamento também testar, é uma coisa que se chama o teste do arroz, né? A gente pega dois potes exatamente iguais, cozinha arroz, um quilo de arroz, né? E depois do arroz estando cozido, a gente distribui metade, meio quilo num pote, meio quilo no outro, fecha os dois para não haver nenhum tipo de contaminação e guarda eles separados com uma distância aproximadamente de pelo menos 3 metros, né? E todos os dias você vai no pote do arroz que você colocou à esquerda, por exemplo, e você transmite ali pensamentos de raiva. Se você está com raiva de alguma coisa, é naquele arroz que você vai colocar. Então, estou com raiva do meu chefe, meu dia foi ruim, ou então você olha para o arroz e fala que não gosta dele, sabe? Transmite para aquele pote com arroz, por mais estranho que possa parecer, um sentimento ruim, um sentimento de raiva. Depois que passou aquilo, que você descarregou tudo em cima daquele pote do arroz, você vai no outro pote e você faz todo o teu pensamento positivo, você agradece pelo teu dia, pelas coisas boas da sua vida, para aquele segundo pote de arroz. E em aproximadamente uma semana, para mim foi uma coisa que me chocou bastante, porque o pote de arroz onde estava colocado aquele pensamento negativo, aquela carga emocional de raiva, de aquele arroz apodreceu infinitamente mais rápido do que o outro pote de arroz, que ficou branquinho, né? Isso é uma experiência que tem no filme chamado Quem Somos Nós, que está no YouTube, é muito interessante de ver, e é sugerido pelo Masaru Emoto, que é aquela pessoa, aquele japonês que faz aquelas experiências com a água, como que o nosso pensamento pode interferir, né, na molécula de água. Então eu acho que isso daí mostra um pouco para os incrédulos, talvez, de como que a gente pode sim influenciar a matéria, né? E aí levando para a esfera maior, que é o que vocês estão falando aqui, como que o evangelho em casa faz com que o ambiente dentro de casa fique renovado, e quando junta a força de tantos habitantes numa cidade, né, faz com que o ambiente na própria cidade seja bastante melhor, né? É isso. Bem lembrado, realmente é uma colocação muito importante que você fez, Guilherme, porque ainda muitos não compreendem a força do pensamento. E se o pensamento é negativo, ele cria uma força de aspecto negativo, que são vibrações de ligação com o campo vibracional negativo. Então, se tiver uma pessoa negativa numa casa, na casa vizinha outra negativa, na outra outra negativa, aquilo se soma. Agora, se tem dos dois lados pessoas negativas, mas no meio uma positiva, ela não sofre influência. Então o evangelho no lar é um fator importante para as famílias, porque equilibra o ambiente, harmoniza o ambiente do lar, purifica o lar. Há menos discórdias, há menos desentendimentos, porque normalmente nas famílias, com os problemas que surgem no dia a dia, existem situações de agravantes de relacionamento. Isso ocorre. Às vezes até nós estamos fora, voltamos para casa, estamos na fila do banco ou no supermercado, acontece qualquer coisa, a gente pode trazer alguma influência para o nosso lar. E quando a gente faz o evangelho, é um antídoto para a gente conseguir eliminar, às vezes, aquilo que a gente chama de miasmas negativos, que na doutrina espírita a gente fala muito. São miasmas que, às vezes, a gente traz para dentro do nosso lar. E quando a gente faz o evangelho, é a oportunidade de a gente purificar o nosso lar. Existe um roteiro de como se deve fazer o evangelho. E depois agora nós vamos fazer uma pausa musical, e depois a gente vai retomar esse assunto e falar como se deve fazer o evangelho no lar. Vamos então a mais uma composição musical. Vamos lá, Flamínio. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. Fez nascer eternidade no momento de carinho. Fez a terra o anonimato dos afetos escondidos. A saudade dos amores que já foram destruídos foi Deus. luxo das estrelas. ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Sejam bem-vindos. Esta é a Capela FM, tocando as melhores músicas. Boa noite, então, amigos. Continuamos aqui com o programa Momentos Espirituais. São 23 horas e 13 minutos. Estamos aqui na Rádio Capela, ao vivo, 105,9, e deixamos aí o telefone à disposição dos estimados ouvintes, 3876-6846, e também através dos demais canais de comunicação da internet e do Facebook. Então nós estamos dando continuidade ao tema que estamos discutindo, a importância do Evangelho no Lar. Recentemente até vi um cartaz que o pessoal comentou, o pessoal coloca assim no cartaz, né? Pratique o Evangelho no Lar e na vida, né? E eu acho interessante isso, né, Cláudio, Guilherme, Flamínio, amigos, que os conceitos que são expostos, né, quando estamos lá discutindo a exposição dos ensinamentos morais do mestre. Então, quando nós estamos discutindo, estamos adquirindo conhecimentos, né, e normalmente quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, em casa, cada um dá opinião, né? Nós lemos um texto e cada um dos participantes, né? No meu caso, a minha esposa, os meus dois filhos, eu também tenho a honra de morar com a minha sogra, né? Então todos dão o seu pitaco, né? Todos dão a sua opinião. E devemos estar atentos porque nós estamos adquirindo conhecimento. E ao adquirir esse conhecimento, nós também temos responsabilidade sobre ele, né? Então, quando aprendemos que devemos ter um grau de pureza mais elevado, que devemos aprender a ter paciência, a ter coragem diante das dificuldades. Aliás, quando nos referimos à paciência, paciência nada mais é do que autocontrole diante das adversidades. Isso é que é ter paciência. Paciência não é ficar sentado, fazendo de conta que não é com você, que não ouviu, não é nada disso. Paciência é autocontrole diante das adversidades, mesmo porque o desespero não ajuda em tempo nenhum. Então, quando nós vamos adquirindo esses conhecimentos, nós também somos portadores da responsabilidade de obtermos esse conhecimento. E uma vez sendo portadores desse conhecimento, nós temos o dever, temos em nossa consciência o dever de praticá-los. Então, logicamente que nós não vamos praticar esses conhecimentos só em nossa casa, só na casa espírita, ou só nas mais diferentes religiões que os nossos estimados ouvintes eventualmente participem, ou só no trabalho. Ah, no trabalho eu sou educado, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa cortês, mas fora do trabalho eu já não tenho esse comprometimento. Então, nós somos convidados, através do estudo do Evangelho, do culto do Evangelho, a termos esse procedimento de maneira linear, né? Ou seja, termos esse procedimento com os conhecimentos que os ensinos morais do Mestre Jesus nos colocam em nossas consciências. Então, que a prática desses conhecimentos ocorra em todos os lugares que frequentamos, nas mais diversas situações. Então, era esse comentário que eu gostaria de acrescentar, e eu gostaria que o Cláudio continuasse a desenvolver o que ele estava falando, e também em seguida ele vai dar o roteiro do Evangelho no Lar. Não é isso, Cláudio? Realmente, é importante que as pessoas aprendam como se deve fazer um Evangelho no Lar. Nós devemos escolher um dia da semana onde nós vamos estar tranquilos e o maior número de pessoas da família juntos. Então, ao escolher um dia da semana, nesse dia nós vamos nos reunirmos e assumimos o compromisso. E assumimos o compromisso daquela reunião semanal, naquele mesmo horário, todos os dias. Nós vamos todas as semanas, exatamente. E uma vez por semana, então, todo aquele dia da semana nós vamos nos reunirmos e vamos fazer o Evangelho no Lar. É um compromisso que nós devemos assumir. E como é esse Evangelho no Lar? Nós nos sentamos em volta da nossa mesa, um local onde nós vamos nos sentir melhores, podemos fazer na sala, onde nós estivermos mais confortáveis. Quando estivermos todos reunidos, nós vamos então desligar a televisão, desligarmos algum aparelho de som, alguma coisa que estiver, computador, e vamos nos dedicarmos ao Evangelho no Lar. E neste momento nós poderemos também levar um pequeno copo de água para cada um dos que estão participando do Evangelho, colocando na frente de cada um copo com água. Aí nós fazemos a abertura, que a princípio pode ser feito por uma pessoa, e depois sendo passado na semana seguinte para que outros também façam a abertura. A abertura pode ser feita através de um Pai Nosso e convidando a participarem com os membros que estão ali da família, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais e os nossos parentes que já estão no plano espiritual. E fazendo um Pai Nosso, nós fazemos um agradecimento por tudo que nós temos, a nossa saúde, a nossa família, o nosso lar. É um agradecimento de todos os recursos e todas as coisas que nós temos recebido. Depois disso, fazemos uma abertura do Evangelho. Nós, espíritas, fazemos a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas também podemos fazer da Bíblia, porque a Bíblia também traz muitos conceitos. É um código moral, né, da humanidade. É um código moral, se bem que a Bíblia tem alguns trechos que é de difícil interpretação. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o Novo Testamento, traz também as colocações da Bíblia, das passagens de Jesus, e depois a luz da doutrina espírita traz um comentário e um esclarecimento para o nosso entendimento. Então nós fazemos uma pequena leitura do Evangelho ou da Bíblia, depois nós conversamos entre nós do que nós entendemos e estávamos entendendo daquele trecho do Evangelho, daquilo que foi lido. Depois que nós terminarmos, que é rapidamente e que todos podem opinar, aí nós fazemos novamente uma prece de agradecimento por aqueles momentos que estávamos ali reunidos e aproveitamos para solicitar que os nossos pensamentos se fortaleçam em vibrações de ajuda àqueles mais necessitados. Então nós vamos fazer ali depois uma prece pedindo que sejam ajudados aqueles que estão desesperançados, aqueles que não têm lar, aqueles que estão com problemas de saúde. Nós vamos fazer um roteiro de pedido para que sejam atendidas as pessoas que estejam em casas de saúde, em hospitais, em pronto-socorros, que elas possam receber um atendimento de médico adequado, que elas possam receber ações fluídicas boas, para que tenham um pronto restabelecimento das suas enfermidades. Pedimos pela paz no nosso planeta, pedimos pela integração de todas as religiões, pelo desenvolvimento do senso moral de todas as pessoas que participam das religiões. Pedimos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes e amigos, pedimos pelas crianças desamparadas, pelas mães solteiras, e assim a gente faz um roteiro. Não necessariamente que a gente tenha um roteiro assim tão extenso para a gente pedir. Numa semana a gente faz o pedido para alguns setores que a gente percebe que no dia a dia precisam de ajuda, depois na semana seguinte a gente amplia, pede por outros, e depois a gente finaliza fazendo a prece, agradecendo a presença dos mentores, dos nossos amigos, dos nossos parentes, e pedindo que a espiritualidade da parte médica possa colocar naquela água que está nos copos à nossa frente o remédio necessário a cada um de nós. E depois disso, do agradecimento, fazemos uma outra oração e aí fazemos um encerramento. Pedimos licença para dar por encerrado o Evangelho. E assim então a gente termina o roteiro do Evangelho e depois a gente toma aquela água fluidificada com um pensamento positivo direcionado à água, que ela realmente seja o melhor para nós, na nossa parte física, como também para a nossa parte espiritual. E aí damos por encerrado ali o Evangelho e passamos a cuidar das nossas coisas normalmente. Podemos novamente ligar a televisão, se desejarmos, o computador, e fazermos as nossas atividades normais. E é muito importante que nesse dia que fizermos o Evangelho, que a gente procure evitar de sintonizar a televisão em programas ou alguns algumas notícias ou algumas coisas que não sejam benéficas para os nossos pensamentos e o nosso cérebro, que capta muito de todas as coisas. Nós devemos, a partir daquele momento, termos o nosso cérebro mais limpo, mais higienizado, para a gente poder ter um sono mais tranquilo e mais equilibrado. É, sem dúvida, né, Cláudio? Vale lembrar que não só após o Evangelho, né, devemos selecionar os programas que assistimos, né, valorizando as coisas positivas, né? Tem hoje em dia, né, graças à TV por assinatura, tem inúmeros canais que a maioria da população tem acesso, e então, logicamente, que a televisão é um reflexo da humanidade, né? Tem muitas coisas boas, só que também tem muitas coisas que, vamos dizer assim, que não são lá edificantes, né? E logicamente que nós devemos nos esforçar para fazer a seleção, para fazermos a separação dos programas que são edificantes, né? Por exemplo, tem muitos canais de documentários, né, que apresentam documentários que, meu Deus, quanto aprendizado, né, que a gente conquista, né, com esses documentários. Inclusive agora há pouco o Guilherme fez a referência, né, daquele repórter que foi no Oprah e deu o testemunho da sua cura, um repórter americano que participou da atividade lá no programa, naquela atividade em Goiás, do médium João de Deus, e ele deu o seu testemunho no programa, naquele talk show, um programa de entrevistas que é comandado pela comunicadora Oprah, né? Como é que é o nome dela mesmo? É, Oprah Winfrey. E então esse repórter deu o testemunho que o médium João de Deus apenas colocou as mãos próximas do local, no tórax, onde ele estava com uma enfermidade, e dali a instantes apareceu um pequeno sangramento saindo na pele, e o problema que ele era portador foi curado, foi resolvido, né? E nós julgamos que é um testemunho importante, uma vez que nós temos conhecimento que os repórteres americanos, em sua maioria, não são apenas céticos, né, mas também são materialistas, e muitos são ateus, né? Então, quer dizer, é um testemunho que nós devemos valorizar. Mas em relação aos programas que devemos ou não assistir, meu Deus, quantos filmes bons que temos para assistir, quantos programas que são edificantes realmente, né? Mesmo as novelas, tem muitas novelas que você pode extrair o lado positivo, né? O lado positivo que envolve a trama das personagens. Agora, só ficar acompanhando quem vai ficar com quem, o Joãozinho ficou com a Maria, aí também eu acho que não tem, porque aí realmente a história é sempre a mesma, né? Mas quando nós buscamos extrair o lado psicológico das personagens, avaliar o lado psicológico das personagens, então, sem dúvida, isso vai contribuir para que nós também aprendamos com essas histórias. Pois não, Cláudio? Cláudio, gostaríamos de ouvi-lo. Nós falamos do Evangelho no Lar, e para higienizar o nosso lar, e fazemos o Evangelho no Lar para uma higienização. E nós não podemos, depois, sujar o nosso lar novamente com coisas que vão influenciar os nossos pensamentos. Sem dúvida. Então, se a gente fizer uma analogia, é a mesma coisa de você ir lá na rua e trazer um criminoso para dentro da sua casa. Exato. quando você liga a sua televisão e coloca num filme pouco instrutivo, né, e você está convidando também a entrar na sua casa algo que não é bom e influenciar o seu pensamento, às vezes o pensamento dos seus familiares, do filho, de uma filha, e que não é bom. Então nós devemos, no nosso lar, ser preservado. Sem dúvida. O nosso lar é um templo sagrado, em que a gente deve preservar ele com boas coisas. E o Evangelho no lar, ele acaba se configurando como uma fortaleza espiritual, nos protegendo da presença ou da influência negativa de espíritos menos evoluídos, né? De entidades espirituais menos evoluídas e que muitas vezes querem semear a discórdia, querem semear o desentendimento entre os moradores de nossas casas, né? Bem, vamos fazer uma nova pausa musical com o nosso Flamínio e retornaremos em seguida. É, o nosso Flamínio vai colocar a música do autor Cat Stevens. Uhum. Morning Has Broken. É isso, Flamínio? Com certeza. Amanhã se rompeu. Morning has broken. First morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them screaming, fresh from the morning. New fall, sun from heaven, like the first dew fall on the first breath. Days of the sweetness of the garden, spreading completeness with the sea. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one night, Eden so pure. Praise within nation, praise every morning, God's recreation. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for the screaming, fresh from. Seguimento ao programa Momentos Espirituais, são 23 horas e 36 minutos, estamos ao vivo na Rádio Capela, desenvolvendo assuntos voltados para a espiritualidade maior e também refletindo sobre a importância do culto do Evangelho no lar, prática esta que não é exclusividade dos espíritas, e logicamente que convidamos a todos os nossos irmãos em humanidade, independente das crenças que professem, que façam o mesmo, que façam o mesmo através de reservar meia hora da semana. Quantas horas tem a semana? 24 horas multiplicado por 7 são muitas horas, né? E nós dedicarmos meia hora aos ensinos do Mestre Jesus, voltados para que tenhamos uma melhoria do nosso comportamento ético, uma melhoria do nosso comportamento moral, sem dúvida, constitui uma base importante para que tenhamos uma vida mais desenvolvida, mais voltada para a prática e o desenvolvimento das virtudes morais. Pois não, Cláudio? A gente escuta muito as pessoas, e nós também já no passado falávamos isso. Eu não tenho tempo. Exato. Então, nós não temos tempo. Lá em casa não tem tempo. A gente não consegue reunir a família. A gente não tem tempo para isso, ou tempo para aquilo. Eu vou contar uma coisa importante que nós devemos estabelecer em nós: a filosofia dos três oitos. Os três oitos? Exatamente. Opa, essa eu não conheço. Vamos lá. O que é a filosofia dos três oitos? O dia tem quantas horas? Ah, sem dúvida. São 24 horas. 24, então seria um terço, né? Nós dividiríamos, então, em três períodos de 8 horas. Certo. 8 horas para nós dormirmos. Sim. 8 horas para trabalharmos. Você está dormindo muito, hein, Cláudio? Pelo amor de Deus, hein? 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para lazer, trabalho voluntário e também fazermos algo para nós e para nossa família. Sem dúvida. A nossa integração, é um momento que a gente pode utilizar para o Evangelho no ar. Exato. Então, se no dia nós administrarmos bem o nosso horário, utilizando a filosofia dos três oitos, nós vamos viver muito melhor. Porque nós ainda não aprendemos a utilizar bem o tempo. Muitas vezes a gente perde tempo aí por bobagem e à toa. Se a gente souber aproveitar o dia, tem muita coisa que a gente pode fazer no dia. E bem. Sem dúvida. Não é? Então essa é a filosofia dos três oitos. Legal, eu não conhecia dessa maneira, né? Mas eu me lembro que tem alguns autores do mundo corporativo, talvez o Guilherme possa nos auxiliar melhor, que eles colocam sobre como administrar seu horário. O pessoal do mundo corporativo valoriza muito esse tema. Na verdade, Guilherme. Isso, na verdade, a administração do tempo funciona um pouco como a administração financeira. É muito comum a gente estar fazendo a contabilidade do fim de mês e falar, poxa, como é que está indo meu dinheiro embora tão rápido, né? As contas grandes eu tenho aqui e eu conheço e eu sei que eu ganho mais do que a somatória dessas contas, aonde que vai o dinheiro. E quando a gente faz um controle um pouco maior, a gente vê que o dinheiro vai na pizza, vai na locadora, vai no chiclete, vai no presentinho, vai em coisas que a gente vai gastando, achando que é pouco, e aquilo ali no fim das contas se tornam números maiores, que impactam no orçamento financeiro. O tempo funciona um pouco assim. O cérebro da gente, ele oferece o tempo todo novidade na nossa cabeça. E a gente se sente um pouco refém e vai dando atenção àqueles pensamentos. Então a gente está fazendo uma determinada atividade e lembra que tem uma conta para pagar. Então para de fazer aquela atividade para se preocupar com um negócio que nem pode resolver naquela hora, né? Então o tempo da gente, se for melhor administrado, se a gente tiver o domínio sobre a mente, né? Se a gente conseguir realmente falar, não, peraí, eu estou aqui no meu, usando essa filosofia que o Cláudio colocou, estou no meu 8 do trabalho, eu não vou pensar em problemas que eu não posso resolver agora que eu estou no trabalho. Então, a conta que eu tenho para pagar, ou a briga que eu tive com a esposa no dia seguinte, no dia anterior, vai ficar para resolver depois, quando for os 8 da minha família, né? Então, dessa maneira, aquelas balinhas que a gente vai gastando de tempo, né, a gente começa a economizar. E a gente vê que como que a gente tem tempo sobrando quando a gente consegue dominar a nossa mente e realmente focar naquilo que precisa ser feito, né? É uma coisa que eu reparo bastante no mundo corporativo. Beleza, obrigado pela reflexão que você nos trouxe. E isso contribuiu para nós nos recordarmos do testemunho que encontramos nas mais variadas obras da doutrina espírita, sobretudo naquela obra intitulada O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, quando nós encontramos depoimentos de inúmeros espíritos que se arrependem amargamente do tempo mal empregado que tiveram em suas existências, e não só empregaram mal, como também utilizaram esse tempo de maneira incorreta, de maneira a praticar os mais variados crimes, que oportunamente desenvolveremos aqui, uma vez que tais testemunhos obtidos nessas obras são testemunhos brilhantes que servem para nos despertar, servem para nos alertar sobre a importância de bem administrarmos o nosso tempo. E naquela história do Jorge, o Adelino da Silveira faz essa referência, né? Ele faz aquela referência que diz, quando ele diz que ele várias vezes pensou em levar para o Jorge um presente, uma camisa, um calçado, e o tempo foi passando e ele nunca levou nada. Só pensou. Né? Só pensou. E realmente nós fazemos isso também, né? O Adelino só serve de inspiração. Nós às vezes pensamos e não fazemos nada, né? Então precisamos pensar e fazer. Pensar e executar, sem dúvida, né? E temos tanto a fazer, né? Recentemente, alguns anos atrás, o Lula era ainda o presidente da República, e houve uma campanha para que se fechasse os bingos, né? Todos aqui se lembram dessa passagem, né? E muitos bingos foram fechados em nosso país, né? E nós nos lembramos com tristeza ao vermos depoimentos de senhores maduros, senhoras também maduras do ponto de vista biológico, mas não maduras do ponto de vista psicológico, afirmando, ao serem entrevistadas pelos repórteres, elas ou eles falavam assim: e agora, o que será de nós sem o bingo? Meu Deus, o que é o bingo, se não torrar o dinheiro que muitas vezes esses nossos queridos aposentados pegavam a soma equivalente ao seu pagamento da aposentadoria e já iam, imediatamente no dia do pagamento, já iam para os bingos gastarem as somas que eram provenientes da sua aposentadoria de maneira ilícita e de maneira inútil. Quantas coisas que podemos fazer? Ah, mas o governo é que tem que fazer isso, o governo é que tem que fazer aquilo. Se a rua da nossa casa não está limpa, vamos limpar nós o passeio, né? Aquilo que antigamente nós falávamos o passeio, vamos limpar nós a calçada. Se o lixeiro não passou essa semana, limpemos nós. E limpemos sem desperdício de água, né? Tem esse detalhe também, né? Que muitas pessoas acabam limpando a calçada com água, né? Que é um outro desperdício que devemos tomar cuidado para não fazermos, né? Quantas coisas podemos fazer? E nessa reflexão de quantas coisas podemos fazer, quanto podemos empregar bem o tempo, nós nos recordamos de uma história muito comovente do soldado Bill, que é uma história muito edificante, que ocorreu lá no interior dos Estados Unidos, quando uma mãe, a mãe do Bill, uma criança de 6 anos, toma conhecimento que o seu filho, que tinha sido submetido a um transplante de medula óssea, o transplante, o médico lhe informa que o transplante redundara inócuo, ou seja, o transplante não teve resultado. O sangue já não resultava, o plasma não era formado e, infelizmente, a leucemia que a criança Bill, de 6 anos, era portadora, infelizmente, não tinha mais tratamento. A mãe, ao obter essa informação, vai ao quarto do filho, debruça com ele na cama e a criança fala: mamãe, está chegando o momento, não é mesmo? É, filho, infelizmente está chegando. Quando vai ser? Não sei, filho, só Deus o sabe. Mas o médico havia falado para ela que no máximo até quarta-feira, era uma sexta-feira, que no máximo até quarta-feira ele chegaria. Bem, aí o Bill diz para a mãe: que pena, né, mamãe? Eu gostaria tanto de ser bombeiro. E a mãe teve uma inspiração, foi ao telefone, ligou para o corpo de bombeiros: eu quero falar com o comandante. É ele, senhora. O senhor poderia mandar um bombeiro uniformizado para visitar meu filho que se encontra doente e infelizmente o seu transplante não teve resultado? Aí o comandante do corpo de bombeiros diz: posso fazer muito mais, senhora. Mas como pode fazer muito mais? É que se ele durar até quarta-feira, na quarta-feira nós teremos uma nova formatura de bombeiros. E a senhora me dê as medidas dele, que nós o faremos um bombeiro. Ele também será formado nessa nova turma de bombeiros. Logicamente que a mãe deu as medidas e a mãe ficou entusiasmada e correu até o filho para contar a novidade. Aí contou para o filho que se ele durasse até quarta-feira, que ele seria formado bombeiro. Lógico que o filho teve uma descarga de adrenalina, corou e chegou até quarta-feira. Aí uma ambulância especializada, com médicos, tomando sangue, tomando a medicação que era necessária, foi até a formatura e o Bill tornou-se bombeiro participando da formatura. Inclusive contribuiu para hastear a bandeira americana tocando o hino americano. Logo em seguida à formatura, houve um chamado do corpo de bombeiros e o comandante falou: bombeiro, vamos apagar o incêndio. Logicamente que com toda aquela estrutura, o agora soldado Bill foi junto com o comandante e participou daquela situação de apagar aquele incêndio que eles haviam sido chamados. Ele pôde também colocar a mão segurando a mangueira e participando do evento. Pois bem, depois ele retornou ao hospital, duas semanas se passaram e agora, infelizmente, o soldado Bill estava se despedindo. E a mãe novamente correu ao corpo, correu ao telefone, ligou para o corpo de bombeiros, desejo falar ao comandante. É ele, senhora. É que o meu filho, o soldado Bill, está morrendo. O senhor poderia mandar um bombeiro uniformizado para se despedir dele? O comandante disse: posso fazer muito mais, senhora. Mas o que o senhor pode fazer muito mais? Olha, avise a todos aí do hospital, avise a assistência social, sobretudo, que o corpo de bombeiros vai se dirigir ao hospital com as sirenes ligadas. E, mas não é para apagar nenhum incêndio, é apenas para nos despedirmos do nosso colega. Então a mãe correu, avisou o assistente social, avisou todo mundo que não era para ninguém se assustar, que era apenas uma despedida do seu filho. Aí dali a instantes o corpo de bombeiros chega com as sirenes ligadas, eles se aproximam do local onde, do quarto onde eles estavam. A escada Magirus é direcionada para o quarto onde se localizava o soldado Bill, que a escada Magirus encosta no peitoril da janela, e 11 soldados acompanhados do comandante Bill entram no quarto onde o soldado Bill se localizava na UTI. Aí então o comandante diz: soldado, pode se despedir à vontade. Nós ficaremos aqui cumprindo o nosso dever. E quando lá chegar, você dê essa informação aos benfeitores espirituais que nós continuaremos aqui cumprindo o nosso dever. E, dali a instantes, Bill abandonava o corpo e entrava na imortalidade após superar o desafio dessa doença em que ele não pôde vencer. A sua mãe havia superado a dor da perda do filho, e o comandante do corpo de bombeiros havia nos dado essa lição maravilhosa de fazermos um pouco mais. Sempre podemos fazer um pouco mais, em qualquer situação. Essa é a reflexão que nós gostaríamos de fazer, e nos despedimos da participação de mais este programa, sobretudo agradecendo a colaboração do nosso Guilherme, agradecendo a colaboração e o empenho do nosso Cláudio, e queremos mandar um abraço carinhoso ao nosso Agnello, ao nosso Marcos, ao nosso Fernando, que não puderam participar do nosso programa, mas que estão fazendo um pouco mais em suas atividades. E o Paulo também, né? Ah, é verdade, é o Paulo também, que contribui com a nossa assistência musical, e hoje ele também não pôde participar. Desculpe, Paulo, um abraço carinhoso. Eu quero também deixar uma boa noite a todos, um bom fim de semana. Compromisso. Agradecer aí pela audiência, e agradecer ao Marcelo, ao Guilherme, ao Flamengo, em que possamos estarmos aqui novamente na próxima sexta-feira. Um abraço a todos, um bom sono e um bom fim de semana. Aqui é o Guilherme, eu queria aproveitar também então para primeiramente agradecer pelo convite. Foi muito importante para mim poder estar aqui, aprendi algumas coisas. O Marcelo abriu o programa perguntando quando nós seremos, ou ainda seremos algum dia, um Jorge, né? E ouvindo a história onde Chico recebe o beijo de sangue do Jorge e sequer se limpa, né? Nunca se limpou, conforme o relato, né? A gente às vezes limpa beijo de parente quando chega em casa, a gente dá uma disfarçada e já vai se limpar, né? Então, seremos Jorge, eu acho, mas vai. vai demorar bastante, mas se Chico se diz um Cisco, a gente então vai demorar muito para chegar perto dos pés dele, mas estamos aí, estamos batalhando, e acho que esse programa faz parte disso, né? Da gente aprender e tentar passar ensinamento para outras pessoas também. Boa noite a todos e obrigado pela participação. Obrigado, Flamínio, obrigado pelo carinho, pela dedicação. E a vida é um eterno aprendizado, né, meu caro Guilherme? Estamos sempre aprendendo, né? E lógico que estamos distantes do Chico e mais distantes ainda do Mestre Jesus, mas é importante darmos os primeiros passos e prosseguirmos. Boa noite ao Marcelo, ao Guilherme e ao Cláudio também. E momentos espirituais a gente finaliza então ouvindo Fábio Júnior. Uma boa noite para você, ouvinte da Capela FM. Agradecemos aí a sua participação e a sua audiência. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é no coração que impede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é meu coração que impede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Sentir o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Zero hora em ponto. Arroba FM. shooting the simple story. Maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on the inside. How can the outside world be a place that your heart can embrace? Be good to yourself, cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Before we try to, I can feel the pain that you feel inside. Whenever you want me, cheia e quando na roda brilhante meu. Depois da lua novamente, quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz. Hora e 16 minutos. Someone told me long ago, there's a dawn before.

bring my world to an end. This heart could not accept and pretend.